Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. No balanço divulgado nesta semana pelo Iguaçu Convention and Visitors Bureau, referente ao ano de 2012, revela que no ciclo que terminou há 12 dias, além de emplacar recorde de visitação no Parque Nacional do Iguaçu, na usina de Itaipu e recorde de circulação no aeroporto, 2012 trouxe também números jamais antes vistos na área de eventos. De acordo com o levantamento, foram 113 eventos que geraram receita de aproximadamente 200 milhões de dólares em Foz do Iguaçu. E a grande novidade é que o número de eventos com classificação da ICA, ou seja, classificação internacional pela entidade que classifica as cidades pelo mundo que mais recebem eventos internacionais, pulou de 8 para 16 eventos, o que deve elevar a cidade entre as primeiras colocadas na classificação nacional. Hoje, segundo o Convention, Foz aparece como a melhor colocada entre as não capitais no Brasil. E outro dado comemorado pelo setor é que, em relação a 2011, a cidade recebeu um acréscimo de 105% nos chamados turistas de eventos, chegando a mais de 150 mil pessoas. Esses números são sentidos principalmente pela hotelaria local. Seguindo a média de permanência de 4 dias por evento, foram aproximadamente 600 mil diárias nos hotéis aqui da cidade. Isso sem contar com os acompanhantes que não entram nessa cifra aí de participantes inscritos nos eventos. Segundo o presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Mauro Sebastiani, deve-se levar em conta que esses números podem ser superiores, já que muitas convenções e eventos corporativos nem sempre são informados pelos hotéis, e esse é um tipo de demanda crescente aqui em Foz do Iguaçu. Prova da vitalidade do setor é a construção de novos hotéis, todos eles com espaço para eventos, e a inauguração de novos centros de pequeno e médio portes voltados à utilização em eventos de fora e também da própria comunidade. Turismo de eventos vai de vento em popa aqui em Foz do Iguaçu, com calendário praticamente lotado para 2013, o que é bom, sobretudo, para diminuir os efeitos da chamada sazonalidade, já que muitos desses eventos acontecem nos períodos de baixa temporada, que auxiliam hotéis e demais empresas a que mantenham girando a estrutura montada para os períodos de alta. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz ou através da nossa página na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 12 de janeiro de 2013. Bom dia! Parque Nacional do Iguaçu, 74 anos. Polêmica sobre o ingresso de veículos de turismo pode estar próxima de uma solução. Organização dos X Games solicita terreno da Infraero ao lado do Centro de Convenções para construção de arena esportiva. Projeto Paraná Verão tem início neste fim de semana nas praias do Lago de Itaipu, mas em Foz e Santa Terezinha, terminais turísticos estão interditados. O governo do estado anuncia a criação de 2 novos parques estaduais aqui no Paraná. O projeto de paisagismo visa melhorar a atratividade dos corredores turísticos de Foz do Iguaçu. E no CBN Turismo você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 6 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Manhã ensolarada e temperatura de 28 graus aqui em Foz do Iguaçu neste segundo fim de semana de 2013, que tem registro de tempo bom, pelo menos neste sábado. A temperatura máxima prevista para hoje ultrapassa a casa dos 30 graus, faz calor inclusive à noite, e para amanhã domingo a previsão é de aumento da nebulosidade, mas com pequena probabilidade de chuva e temperaturas que oscilam entre 22 e 29 graus. Já na segunda-feira deve chover aqui na fronteira, portanto fique atento quanto a esta previsão meteorológica. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste momento nos terminais aéreos de Foz, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso em toda a extensão da rodovia entre Foz do Iguaçu e Cascavel, em especial no sentido fronteira, a partir de São Miguel do Iguaçu. O pico do movimento, mais uma vez, foi hoje por volta das 8 horas da manhã, com cerca de 1.000 veículos por hora na pista, conforme medição da concessionária Eco Cataratas. Vamos agora à região da Ponte da Amizade com o repórter Bruno Zanetti saber como está o trânsito neste local, aqui na fronteira. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Neste sábado, novamente, o movimento na Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é intenso nos dois sentidos, tanto para quem vai a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, como também para quem está retornando ao Brasil, aqui por Foz do Iguaçu. O movimento é intenso e o motorista deve ter paciência para fazer a travessia, a lentidão nos dois sentidos da ponte. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. Na BR-469, sentido Cataratas, o tráfego é intenso, com veículos pequenos e também de turismo trafegando ali pela pista, e recomendação de muita atenção em pontos como a chegada ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu e também a rotatória do aeroporto. Na ponte Tancredo Neves, o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,07 para compra e a 2,14 para venda. O peso argentino é comercializado em Foz a 0,28 para compra e a 0,33 para venda. O Guarani, R$1,00 compra 1.960 Guaranis e 2.050 Guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro é comercializado em Foz a 2,60 para compra e a 2,80 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento está alta, mais de 2 milhões e meio de litros de água por segundo, quase o dobro da média para esta época do ano, no verão, ali no cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. No período da noite, não deixe de conferir a nova versão da iluminação monumental da barragem, com novos atrativos para o visitante. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 10 minutos e o grande aniversariante da fronteira nesta semana foi o Parque Nacional do Iguaçu. A segunda Unidade Federal de Preservação Ambiental do país completou na quinta-feira seus 74 anos de existência, com a presença de autoridades federais, estaduais e regionais. Quem acompanhou a cerimônia e traz detalhes a respeito das novidades é o repórter Maurício Freire. Foi uma noite de festa para comemorar os 74 anos de criação do Parque Nacional do Iguaçu e a conclusão de algumas das reformas realizadas no Centro de Recepção de Visitantes. A solenidade começou no novo auditório, com capacidade para 200 pessoas e que custou R$1 milhão. Os convidados assistiram a um vídeo mostrando as mais belas imagens do parque, depois cantaram parabéns e acompanharam o corte do bolo, feito em um palco por autoridades como o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, o diretor do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, o secretário estadual do turismo, Jackson Pitombo, e o presidente do Instituto Chico Mendes, Roberto Vizentini. As autoridades fizeram discursos, sempre destacando as condições do atrativo para receber o turista e o crescente número de visitantes, que no ano passado bateu recorde, ultrapassando 1,5 milhão de pessoas. Para o secretário de Turismo do Paraná, Jackson Pitombo, a administração do atrativo precisa ter o apoio dos governos municipal, estadual e federal. Um patrimônio extraordinário para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo. Nossa presença aqui é na direção de trazer um abraço forte do governador Beto Richa para toda a população de Foz, especialmente para os participantes dessa festa, para o pessoal, toda a equipe toda do parque, enfim, das cataratas como um todo, e trazer um abraço grande no sentido de estimular que cada vez mais esse exemplo seja seguido, esse modelo que representou um grande incremento na atividade e é um modelo que deve ser seguido no país como um todo. Com o grande número de visitantes, cresce a preocupação com a infraestrutura. O diretor da Unidade de Conservação, Jorge Pegoraro, destacou as reformas do Centro de Recepção de Visitantes, que além do auditório, ganhou uma nova loja de souvenirs e guichês de vendas de ingresso. Para 2013, um dos projetos é a reforma da trilha que leva os turistas até as cataratas, a construção de uma ciclovia que ligará a entrada do parque até os mirantes e o aumento da frota de ônibus para transportar os visitantes. Já é uma questão que nós estamos já prevendo, né? Nós já estamos em planejamento. Nós temos uma concessionária, né? Nós temos um contrato com essa concessionária, mas já está previsto para esse ano de 2013 a aquisição de mais 5 novos ônibus já híbridos, já com uma nova tecnologia, né? Que juntamente com os 13 ônibus já que já estão à disposição trabalhando, já vão dar uma folga maior nesse atendimento. E paralelo a isso, também estamos trabalhando hoje muito fortemente com o presidente do Instituto Chico Mendes, na continuidade desse transporte também privativo, paralelo, né, ao Parque Nacional do Iguaçu, que são as agências de turismo e operadoras e táxis que entram no Parque Nacional ainda hoje. Sobre a entrada de veículos de turismo na unidade, o presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Roberto Vizentini, disse que a questão precisa ser bastante discutida com diversos setores. É uma proposta que tem o aval desse conselho, não é isso? Mas também tem um contraponto crítico, de exatamente esse que nos obriga a ter um planejamento não só pensando no imediato, a médio e a longo prazo também. Então nós queremos aproveitar essa oportunidade para fazer uma discussão mais aberta, transparente e democrática possível para estabelecer esse planejamento, não é? É possível de que a decisão final seja muito próxima dessa apresentada pelo Conselho, não é? Mas, como digo, nós estamos avaliando e vamos dar uma resposta coerente dentro do tempo e de forma dialogada com a sociedade. Nós precisamos regular isso. Nós não estamos dizendo que não vá mais acontecer, mas tem que ter regras. Tem que ter regras de funcionamento. Isso é uma tendência em todas as partes. Na entrada do centro de recepção de visitantes foi servido um coquetel. Uma banda de música popular brasileira animou a noite. Também foi inaugurada uma placa de bronze da Fundação New Seven Wonders, que deu o título de Maravilha da Natureza às Cataratas do Iguaçu. Para o superintendente de comunicação da Itaipu, Gilmar Piola, uma obra que precisa ficar exposta ao público. Essa placa que simboliza a eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das 7 maravilhas da natureza, ela deveria ficar num local público, exposta à visitação pública dos visitantes que vêm conhecer o Parque Nacional do Iguaçu. Então, agora ela está aqui na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, futuramente ela vai estar ali na frente do Hotel das Cataratas, no início da trilha das cataratas, né? Então, ela simboliza todo aquele esforço dos iguaçuenses, dos paranaenses, dos brasileiros, dos argentinos, de pessoas do mundo inteiro que votaram nas cataratas para que ela se tornasse essa maravilha natural do nosso planeta. O Parque Nacional do Iguaçu foi oficialmente criado em 1939 pelo presidente Getúlio Vargas. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 16 minutos, informações do repórter Maurício Freire aqui nas ondas da CBN. Como você pôde acompanhar na reportagem, um dos grandes destaques em relação a este novo aniversário do parque foi a inauguração do auditório que custou R$1 milhão e tem capacidade para 200 pessoas, um espaço nobre para a realização de atividades interpretativas e também eventos em pleno Parque Nacional do Iguaçu. Outro detalhe importante é que é um auditório completamente adaptado com acessibilidade para portadores de diferentes necessidades. CBN Turismo. Infelizmente, notícia do setor policial no CBN Turismo. Agora pela manhã, um assalto terminou com uma pessoa baleada no alto da Ponte da Amizade. As informações com o repórter Valdecir Marcos. Um casal de turistas do Rio Grande do Sul foi vítima de um assalto sobre a Ponte Internacional da Amizade por volta de 6h30 da manhã deste sábado. Segundo relatado pelo homem que não foi identificado, o casal já estava do lado paraguaio da fronteira quando um indivíduo louro, de aparência jovem, aproximou-se de arma em punho. Disparou um tiro acertando o abdômen da mulher e em seguida deu voz de assalto. Vendo a mulher ferida, o assaltante desistiu da ação e fugiu em direção ao lado brasileiro da fronteira, não sendo localizado. A mulher foi colocada em um veículo particular e encaminhada ao Hospital Ministro Costa Cavalcante, onde deu entrada com ferimentos graves e com risco de morte. A Polícia Militar só foi informada do ocorrido pelos plantonistas da casa hospitalar. As vítimas foram orientadas a comparecerem à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e a verificação do álbum de suspeitos para uma possível identificação do autor. Até o presente momento, o Hospital Ministro Costa Cavalcante não emitiu boletim informando o estado de saúde da mulher e sua identificação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Informações de Valdecir Marcos aqui na CBN. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a criação de dois novos parques estaduais aqui no Paraná em 2013. E ainda hoje aqui na CBN, uma homenagem musical especial às Cataratas do Iguaçu. Você pode participar do nosso programa através do e-mail cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook ou então nosso site cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia aqui na CBN Foz. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 23 minutos e o secretário de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, recebeu nesta sexta-feira a visita da vereadora Anice Gazaui, deputado federal João Arruda do PMDB. Por iniciativa da vereadora, a reunião se deu para tratar de temas como a revitalização do Marco das Três Fronteiras, do Espaço das Américas, Ponte da Amizade, Projeto Beira Foz, além de outros assuntos de interesse aqui da cidade. O deputado, que é membro titular da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, relatou providências que tem tomado com relação ao preço das passagens aéreas que tem prejudicado o turismo nacional. Além disso, João Arruda colocou-se à disposição para auxiliar em Brasília com relação a projetos e contatos com órgãos do governo federal. Foz do Iguaçu atualmente não tem nenhum representante na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e caso o deputado Ratinho Júnior do PSC seja de fato convidado a fazer parte do secretariado do governo do estado aqui no Paraná, seu afastamento abriria vaga para o suplente Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, aqui de Foz do Iguaçu, que voltaria a ser deputado e também a fazer parte desta comissão. CBN Turismo. E o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jonel Iurk, anunciou para este ano o Parque Estadual da Serra da Esperança, em Guarapuava, e o Monumento Natural Salto São João, em Prudentópolis, devidamente estruturados para visitação. Os dois parques estão na região centro-sul do estado e, de acordo com o secretário, com a criação do Parque Estadual, o estado vai fazer investimentos nesses dois locais. Vai promover muitos investimentos na área de uso público, dotando de equipamentos, de pessoal também, para que os turistas possam fazer uma boa visita e possam, inclusive, permanecer mais tempo aqui na região. Nesta semana, Jonel Iurk visitou os dois pontos acompanhados dos prefeitos e de técnicos dos órgãos ambientais e o Instituto Ambiental do Paraná deu início ao levantamento fundiário da área de proteção ambiental da Serra da Esperança. O prefeito César Silvestre, filho da cidade de Guarapuava, acredita que a iniciativa deve ampliar o turismo ecológico e rural em toda a região central do Paraná. O secretário Iurk também disse que o Parque das Araucárias poderá integrar o projeto estadual Parque Escola, que oferece educação ambiental a estudantes dos ensinos médio e fundamental. Esse programa Parque Escola é de educação ambiental. Ele envolve a participação de alunos da rede municipal e rede estadual em visita de um dia em programação de educação ambiental dentro desse parque, né? A ideia é que todos os alunos da rede municipal e também de muitas escolas da rede estadual possam, pelo menos um dia no ano, fazer uma visita de sensibilização, tomar um conhecimento de temas ambientais, especialmente de flora, fauna, que são oferecidos ali pelo Parque das Araucárias. E em Prudentópolis, o secretário Iurk, acompanhado de técnicos do IAP e da Eco Paraná, reuniu-se com representantes do município nas áreas de turismo, planejamento e de obras para discutir detalhes finais do projeto da Unidade de Conservação de Proteção Integral Monumento Natural Salto São João. Segundo ele, a intenção é que até maio as obras sejam iniciadas. A previsão de se fazer os investimentos é que em abril, maio, a gente comece as obras. O projeto já está sendo finalizado. Estamos aguardando, essa é uma questão importante, o município transferir para o IAP um terreno que foi comprado ali próximo ao esse mirante que hoje as pessoas usam. Aquela estrada vai ser modificada e ali vai ser construída exatamente essas estruturas. O governo do estado já liberou recursos para aplicação na região como parte do programa Bioclima Paraná. CBN Turismo. 11h27, um grupo de idosos aqui de Foz do Iguaçu irá conhecer neste sábado o Parque das Aves, um dos principais atrativos turísticos e ambientais da região da Tríplice Fronteira. A iniciativa faz parte de um projeto de sensibilização ao turismo, como nos conta o repórter Maurício Freire. Um grupo de 60 idosos aqui de Foz do Iguaçu irá fazer um passeio neste sábado no Parque das Aves. A visita faz parte de um cronograma para que a terceira idade conheça os atrativos da fronteira. De acordo com a voluntária Rosângela Rosin, que acompanhará o grupo, muitos ainda não conhecem os pontos turísticos da cidade. O que eu gostaria esse ano é que todos os idosos de Foz do Iguaçu possam conhecer os pontos turísticos de Foz do Iguaçu, primeiro aqui, para depois ir fora. O ano passado nós trouxemos o grupo de Pato Bragado, que levou maravilhas de Foz do Iguaçu. Então isso eu quero que os nossos idosos possam também estar comentando, levar um comentário bonito das maravilhas que nós temos aqui, que são esses pontos turísticos que às vezes muitos deles não conhecem. Em 2012, o grupo visitou as Cataratas do Iguaçu e a usina de Itaipu. Neste sábado, após o passeio no Parque das Aves, o grupo irá participar de um baile. Nós iremos para o Três Lagoas, onde levaremos eles no Pesca e Pague Golfinho, onde terá um café especial para eles. Depois teremos o baile, né, o mate baile para a terceira idade, que nós juntaremos os bairros, Portoneira, Cidade Nova, Três Lagoas e a Vila C. E todos foram convidados. Os idosos também irão doar alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes em Foz do Iguaçu. Nós estaremos com muita alegria, enquanto muitas casas estão com tristeza. Então vamos ajudar e fazer o que a gente pode estar fazendo. Interessados em participar do baile ou fazer doações, podem entrar em contato com a voluntária através do telefone 9927-2412. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h29. CBN Turismo. As avenidas JK e José Maria de Brito devem ser as primeiras vias a receber o projeto Florir Foz. O objetivo é ornamentar avenidas do corredor turístico e também dos bairros aqui na Terra das Cataratas. Informações com o repórter Bruno Zanetti. As avenidas JK e José Maria de Brito serão as primeiras vias de Foz do Iguaçu a receber o projeto paisagístico Florir Foz. A informação é do presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, que coordenou nesta segunda-feira a segunda reunião de implantação do projeto nas ruas da cidade. O Florir Foz conta com a parceria público e privada, além de voluntários interessados em melhorar o aspecto paisagístico da cidade de Foz do Iguaçu. Mais de 40 pessoas participaram da reunião, que teve como base a sede da Fundação Cultural. A intenção é iniciar o plantio das flores antes do dia 3 de fevereiro, data que antecede as festividades do Carnaval, período em que Foz do Iguaçu recebe um grande fluxo de turistas. O trabalho será executado através de ações voluntárias. Aproximadamente 65 presos das penitenciárias estaduais irão ajudar no cultivo das primeiras mudas. Em um dos presídios, será construído uma estufa para a germinação e abrigo das plantas. De acordo com a coordenação do projeto, a intenção é florir, numa primeira etapa, todo o corredor turístico da cidade. Na sequência, o projeto será levado para os bairros de Foz do Iguaçu. Já existe uma parceria do Horto Municipal para que a ação inclua o plantio de árvores nativas e frutíferas. O projeto, segundo Alexandre Freire, prevê também a educação ambiental nas escolas da cidade, uma forma de conscientizar as crianças e adolescentes da importância da manutenção e conservação das flores. Bruno Zanetti para a CBN Foz. E em entrevista aqui na CBN, o presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Alexandre Freire, falou sobre esse projeto de ornamentação das vias da cidade. Uma ideia do prefeito municipal, Reni Pereira, em parceria com o governo do estado e o governo federal e Instituto Nacional de Tecnologia Social e iniciativa privada também. O que nós pretendemos? Pretendemos revitalizar e plantar flores ao longo aí de nesse primeiro ano, 10 quilômetros de ruas e avenidas no primeiro ano e 40 quilômetros aí no prazo dos 4 anos, né? Tanto nos bairros quanto nos centros, principais corredores turísticos. E esse projeto ele é bacana porque vai ser desenvolvido pelos presos. Todas as mudas, flores, vão ser devolvidas lá numa estufa, num presídio aí que vai ser escolhido um ou dois aqui de Foz do Iguaçu. Mas a estufa já está vindo, acho que vem parar de Curitiba, já, o governo do estado já está mandando. Palavras de Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais a respeito da realização dos X Games aqui na Terra das Cataratas e também sobre o projeto Paraná Verão 2013, que apesar da interdição das praias de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, às margens do Lago de Itaipu, tem início neste fim de semana aqui no oeste do Paraná. Vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional, CBN Turismo, até meio-dia, nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 35 minutos, a temperatura neste momento aqui em Foz do Iguaçu já vai se aproximando aí da marca dos 28 graus. E representantes do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Governo do Estado do Paraná, Prefeitura de Foz do Iguaçu e Câmara dos Deputados estiveram em Brasília nesta semana para reunião com a Infraero para tratar da cessão de um terreno em Foz do Iguaçu para instalação de parte da estrutura dos X Games. Esta é a primeira vez que o Brasil será sede da etapa principal dos X Games, um evento surgido e popularizado nos Estados Unidos. O evento que já é a maior Olimpíada de Esportes Radicais do planeta, com transmissão para 180 países, acontece entre os dias 18 e 21 de abril aqui em Foz do Iguaçu, que receberá também as edições de 2014 e 2015 dos Jogos, juntamente com outras 5 cidades ao redor do globo. O terreno solicitado fica em frente ao Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, às margens da BR-277, e deve ser palco de várias das mais importantes modalidades dos X Games. Uma vez formalizada a cessão de uso, o início das obras, que já estão aí com os projetos prontos, será imediato, tendo em vista o apertado cronograma de conclusão. CBN Turismo. E começa neste fim de semana o Projeto Verão 2013 nas prainhas do entorno do Lago de Itaipu. Até fevereiro, mesmo com as prainhas de Santa Terezinha e Foz do Iguaçu fechadas, a região sediará competições como futebol de areia, futebol 7 e vôlei de praia. Confira na reportagem de Maurício Freire. Neste sábado, na cidade de Santa Helena, acontece a cerimônia de abertura do Projeto Verão Paraná 2013. A festa será no balneário Terra das Águas, a partir das 7 horas da noite e aberta à população. Devem participar da solenidade o secretário de Estado do Esporte, Evandro Roman, o superintendente de comunicação social da Itaipu, Gilmar Piola, e o presidente do Conselho dos Lindeiros, Elcio Zimmermann. O projeto Verão Paraná 2013 é uma realização do governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado do Esporte, juntamente com o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e Itaipu Binacional, com o apoio da Uniguaçu e do programa Cultivando Água Boa. Em todos os finais de semana, até o dia 10 de fevereiro, estão programadas atividades nas prainhas do entorno do lago. Nesta sexta-feira, já aconteceram algumas atividades em São Miguel do Iguaçu, Missal, Itaipulândia, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon. Neste ano, o projeto terá um maior número de ações em cada prainha, além de contemplar cidades que não possuem praias artificiais, como São José das Palmeiras, Diamante do Oeste, Mercedes, Terra Roxa e Cascavel. O objetivo do governo do estado é ter mais pessoas praticando alguma atividade durante o verão, sejam elas moradoras das cidades ou turistas. Cada município que possui prainha terá até 5 finais de semana com atividades do projeto. As outras cidades terão atividade em um final de semana. Também será feita a entrega dos materiais esportivos e dos uniformes para as equipes. As atividades irão acontecer em 16 cidades: Itaipulândia, Santa Helena, Cascavel, São Miguel do Iguaçu, Missal, Mercedes, São José das Palmeiras, Marechal Cândido Rondon, Mundo Novo, Guaíra, Terra Roxa, Pato Bragado, Diamante do Oeste, Foz do Iguaçu, Entre Rios e São José das Palmeiras. Cada um dos municípios participantes é responsável pela estrutura local de técnicos e orientadores de atividades. A estrutura de montagem de quadras ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Esporte. As atividades serão supervisionadas por profissionais da Secretaria, com o auxílio de acadêmicos do curso de Educação Física das faculdades da região. Haverá competição de futebol 7, futebol de areia, vôlei de praia, bocha de areia, hand beach, canoagem e futevôlei, além de atividades recreativas como aulas de ginástica e jogos. Maurício Freire, para a CBN Foz. E lembrando que duas das mais importantes praias artificiais do Lago de Itaipu estão interditadas para o público neste mês de janeiro, aqui em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Em Foz, a interdição ocorre para que a Sanepar realize obras no local. E na manhã de quinta-feira, o repórter Bruno Zanetti conversou ao vivo aqui na CBN com o gerente regional da Sanepar, Rodrigo Becker, e com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, que deram detalhes a respeito dos trabalhos e do cronograma de interdição. Ao meu lado está Rodrigo Becker, gerente da Sanepar, para falar a respeito dessas obras e, em um primeiro momento, o que será prioridade aqui no terminal. Bom dia. Bom dia. A Sanepar está investindo aproximadamente R$2 milhões nessa obra. A obra nós vamos dividir em duas etapas. Essa primeira etapa, que é uma emergencial, que eu pedi o fechamento da prainha, é a implantação de aproximadamente 1.200 metros de rede coletora de esgoto nesse sistema. Concluída essa primeira etapa, nós precisamos fazer uma estação elevatória, que são motores que vão ajudar a elevar o esgoto até um ponto mais alto para chegar às nossas estações de tratamento e toda a linha que vai auxiliar nesse transporte, que são mais aproximadamente 3 quilômetros de rede. Previsão de quanto tempo as obras ficarem prontas? A previsão da primeira etapa é de 40, 60 dias e acreditamos que a segunda também vai ser em torno de 60 dias. Então, um total de aproximadamente 120 dias para a conclusão total das obras. No primeiro momento, as obras serão apenas aqui para o terminal turístico, né? Isso. Nesse primeiro momento vai atender apenas o terminal turístico, mas depois de toda a obra concluída, ela já nos possibilita a atender eventual crescimento na cidade que tem nessa região. Ok, obrigado ao gerente regional da Sanepar, Rodrigo Becker. Agora, Guilherme, vamos ouvir o prefeito Reni Pereira para falar também a respeito dessas obras aqui no terminal turístico de Três Lagoas. Nós queremos estender a parceria e fazer, através da mesma ONG que está fazendo o projeto de paisagismo e de florir a cidade de Foz do Iguaçu com flores no canteiro, também estender para o terminal turístico essa modalidade. É algo que nós vamos propor para eles, para tentar fazer esse visual mais bonito da prainha, sem custo para a prefeitura. E também vamos buscar parceria aí na questão da construção dos quiosques e reforma das churrasqueiras, para que nós possamos colocar isso aqui como um espaço agradável para as famílias iguaçuenses e também para os turistas. Primeiro momento que você já visualizou aí, já tem mais ou menos uma estimativa de quanto deverá ser gasto para as reformas? É muito para quem não tem pouco, mas para quem tem vontade de fazer de uma forma diferente, nós acreditamos que, independente do valor, nós vamos conseguir parte dessas reformas e adequações colocar à disposição, se o tempo permitir, até no carnaval. Os desafios que nós estamos enfrentando, esse é um deles, acreditamos que não demanda apenas a questão financeira, mas a interlocução, o diálogo. A própria obra de saneamento, que é a mais cara, R$2 milhões, mesmo não estando previsto no orçamento da Sanepar, nós conseguimos, através do diálogo, com que fosse declarado emergencialmente a necessidade dessa obra, até para atender a ordem do Ministério Público aí, que justamente interditou, porque não tem condições de deixar em funcionamento a prainha da maneira como que se encontra. Nós vamos, através do diálogo também, buscar esses recursos e parcerias para adequar a prainha. Palavras de Reni Pereira, prefeito de Foz do Iguaçu. Anteriormente ouvimos também Rodrigo Becker, gerente regional da Sanepar, os dois em diálogo com o repórter Bruno Zanetti a respeito da interdição da prainha de Três Lagoas aqui em Foz do Iguaçu. Já sobre o terminal turístico de Santa Terezinha de Itaipu, a reportagem da CBN conversou com o prefeito Cláudio Eberhard, que disse que espera reabrir o local no prazo mais breve possível. Nós encontramos o terminal numa situação lastimável. A interdição ocorreu tendo em vista as condições higiênico-sanitárias do terminal. A estação de tratamento de esgoto já está sem funcionar há mais de 6 meses. As instalações sanitárias estão todas com problema, não temos como dar uma condição de higiene aos usuários. A questão elétrica é complicada, todos os quiosques com fiação aparente, foi depredado uma série das estruturas dos quiosques e churrasqueiras. Enfim, o lixo, os dejetos acumulados, areia contaminada por vidro, colocando em risco, tivemos várias registros de ocorrências. E a questão segurança também estava bastante complicada, tendo em vista as ocorrências policiais que ocorreram no final desse ano, principalmente no mês de dezembro. E fizemos uma avaliação com as autoridades, com a vigilância sanitária, e optamos por fazer interdição para podermos resolver as questões que envolvem o terminal, para podermos voltar o atendimento ao público, dando segurança aos frequentadores do nosso terminal turístico. Começamos já no sábado a fazer um levantamento técnico, e até o final de semana nós temos aí determinado o que precisamos fazer, e vamos buscar aí a fonte de recursos, já que no orçamento que herdamos não existe previsão de recursos para investimentos no terminal. Nós temos que buscar uma alternativa a partir do levantamento técnico para solucionarmos o problema. Então, até o final de semana, tendo esse levantamento técnico, nós poderemos fazer uma previsão de quando poderá voltar o atendimento do terminal. Palavras de Cláudio Eberhardt, prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, falando sobre a interdição da prainha local. E conforme o último boletim de balneabilidade das águas do Paraná, divulgado ontem pelo Instituto Ambiental aqui do Paraná, excetuando os terminais que estão fechados, apenas um ponto não está próprio para banho nas águas do lago de Itaipu. A prainha de São Miguel do Iguaçu, que enfrenta problemas principalmente devido ao rebaixamento do nível do lago, em situação que afeta também a prainha de Santa Helena, que registrou aumento no número de ocorrências com pedras e até mesmo arraias na área do terminal turístico. Para quem está em Foz, as opções mais próximas para refrescar-se nas águas do Lago de Itaipu são os terminais das cidades de Itaipulândia e Missal. CBN Turismo. 11h46 e tem início neste sábado aqui em Foz do Iguaçu um dos eventos mais tradicionais do mês de janeiro na Terra das Cataratas. Trata-se do Congresso da Federação Internacional de Educação Física, que há mais de 2 décadas acontece aqui na fronteira. A expectativa para esta nova edição é de mais de 2.500 participantes, como relata Almir Grum, presidente da federação e que reside, inclusive, aqui na Terra das Cataratas. Essa é uma meta que a gente tem traçado nos últimos eventos, em torno de 2.500 a 3.000 participantes, né? Claro que pelos contatos que estamos recebendo, esperamos receber um número de 500 participantes de fora do país. Então, a gente já chega a 2.000 com esses inscritos que vêm desses países que vão participar do evento. Ao todo, são mais de 20 países e representantes de todos os estados do nosso país. O nosso enfoque principal do evento, claro, que é além de atualizar, aperfeiçoar os profissionais, os acadêmicos de educação física, fisioterapia e nutrição, o evento enfoca os 90 anos da FIEP. A FIEP em 2013 comemora seus 90 anos de atividades. Vão ter o lançamento de um selo do Correio, vão ter o lançamento do livro dos 90 anos e também a medalha Manuel Tubino em homenagem aos 90 anos da FIEP. Vamos ter 3 vice-presidentes, um do México, um da América do Sul, no caso Argentina, e o doutor Antala da Eslováquia, da Europa. E então a FIEP comemora seus 90 anos, a ideia é esses 90 anos aqui, o símbolo dos 90 anos, criado em Foz, ele vai estar em todos os 120 países que a FIEP tem os seus representantes. Palavras de Almir Grum, presidente da Federação Internacional de Educação Física, em entrevista a Bruno Zanetti, aqui na CBN Foz. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conferir a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também uma homenagem musical às Cataratas do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 53 minutos, movimentação intensa na região da Ponte Internacional da Amizade. Fique atento aí quanto à passagem pela aduana brasileira. Temperatura neste momento aqui em Foz do Iguaçu está na casa dos 29 graus. E lembrando que hoje, infelizmente, pela manhã tivemos um episódio aí em que uma tentativa de assalto, um assalto consumado na verdade, ali no alto da Ponte da Amizade, terminou com uma pessoa baleada. Uma viajante do Rio Grande do Sul que foi levada ao Hospital Costa Cavalcante aqui em Foz do Iguaçu com um ferimento de arma de fogo no abdômen. Lamentavelmente, mais uma vez, este registro aí de uma incidência, uma ocorrência policial no alto da Ponte da Amizade. E já estão disponíveis na internet os dados da pesquisa de demanda turística aqui de Foz do Iguaçu, realizada de maneira conjunta entre a Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria de Estado do Turismo, Fundação Parque Tecnológico Itaipu e também Instituto Polo Internacional do Iguaçu. O estudo foi feito em três etapas, de 28 de novembro a 5 de dezembro de 2011, uma época considerada de média temporada, de 7 a 13 de março de 2012, período de baixa temporada, e de 18 a 24 de julho de 2012, período de alta temporada, usando uma metodologia que seguiu as normas da Organização Mundial de Turismo, a OMT, tanto nos critérios quantitativos como também qualitativos. No total, 4.551 turistas foram abordados com os formulários em pontos como Aeroporto Internacional, Rodoviária, Ponte da Amizade, Ponte Tancredo Neves e também a BR-277. A pesquisa analisou questões como idade, ocupação, motivo da viagem, forma de viajar, época de viagem, hospedagem e tempo de permanência aqui na cidade. E para conferir na íntegra todos esses dados, acesse agora o Twitter da CBN Foz, twitter.com/CBNFoz. CBN Turismo. 11h55 e hoje um pouco mais cedo do que de costume, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. No Woods Bar, a partir das 10 horas da noite, agitação sertaneja com Heitor e Vinícius e também João Vitor e Matheus. Já no Zeppelin Old Bar, quem é fã da banda Guns N' Roses poderá conferir alguns dos clássicos deste grupo a partir aí do horário de abertura da casa às 8 horas da noite, com a noite The Best Guns N' Roses. No Sandia Party Bar, na região da Vila Holanda, DJ Bruno Pacheco anima a noite a partir das 11 horas, no La Barranca, do lado argentino da fronteira, música eletrônica a partir também do horário de abertura da casa, 11 horas da noite. Já no Coyote de Ciudad del Este, a apresentação fica por conta do DJ Alan Lial, ele com o melhor da música eletrônica, com todos os gostos aí da Tríplice Fronteira. 11h56 e chegamos já praticamente no final do CBN Turismo de hoje. Para encerrar o programa, uma homenagem musical às Cataratas do Iguaçu, cujo Parque Nacional Brasileiro completou na quinta-feira seus 74 anos de criação. A música que você vai ouvir ao fundo foi enviada aqui à CBN pelo ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Rari Daijó, que no ano de 1997 recebeu do compositor Billy Blanco, do músico Sebastião Tabajós e do cantor Nilson Chaves a canção Iguaçu, Meu Lado de Cá. Direitos autorais do tema foram doados à Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu e você acompanha agora na íntegra esta canção aqui na CBN. Nós voltamos no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Até lá! Iguaçu, cataratas lindas. Iguaçu, meu lado de cá. Iguaçu, que me lembra ainda. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.